Papapá, Índia, Tango Yankee, confirme radial ideal de saída. Aguarde. Já estamos em aqui, radial de saída 232. No solo Salvador, muito bom dia, o 5514. E 5514, aguarde um minuto para a copa. Só a prevista de falar, a subida é de Apucajama? Primeiro horário do plano, 3556. Agora para as 7:00, senhor. Só para adiantar, só na nossa subida prevista. Hoje... 3554, saída Puca, Jamo, DCT, até Aracaju. Ok, Puca, Jamo, DCT, Aracaju. Muito obrigado. Daqui a pouco, a gente, se tiver, a gente tem a escuta para a autorização, ok? Papá, Índia Tango Yankee aguarda. Índia Tango Yankee aguarda. É só um minuto, senhor. Estamos em contato com o controle para chegar na sua saída. Gente, Índia Tango Yankee. Solo Web 5702 com 89 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alterna com fins para o táxi. 89, 3 e 10 com fins, copiado. O 5722, táxi aprovado via parte principal na Lima, Chome Torre, para ingresso Taxi Lima, ajuste no 0 no 4, 5722, bom voo. Táxi, rádio principal na Lima, vai chamar a torre para ingresso na Lima, 1 no 0 no 4, 7722, bom dia. Gente, confirme somente 89 a bordo? 89, positivo. Gente, grato, bom voo. Opa, Índia Tango Yankee, pronto pra cópia? Papapá, Índia Tango Yankee, autorizado Salvador, Serra Novembro, Bravo Mike, no nível 100, decola da pista 17, saída Coral, após decolagem, curva à direita, na Golf 677, Imposto Seguro intercepta a Golf 677, após DCD Dadna, controle 19.35, aciona 5142. Gente, autorizado Serra Novembro, Bravo Mike, 100, decola 917, perfil da Coral, curva direita, intercepta a Golf 677 até Porto Seguro, após DCT Dadna, 19.35, controle 5142, transponder o Índia Tango Yankee. Protegimento correto, Índia Tango Yankee, reporte para acionamento. Tá pronto para acionamento. Qual parte que se encontra, Índia Tango Yankee? Estamos no hangar da Aerostar. Para confirmar o vento, neurótimo para o 5732. Torre 18, decimal 6 para acionamento táxi. Gente, grato. Solo azul 4, lenta 69, inspecionamento, posição 3. Salvador, bom dia, um papapá, independente, para não aguardar. Para estar para acionamento. Quem é Tango Yankee, autorizado acionamento, chama para táxi. Torre, vai para o táxi 2. Prossiga. Será possível depois da 35 com esse mesmo? 29, prossiga. Tá, o G572 autorizado. Autorizado a alinhar. Chama pronto para decolagem. Autorizado a alinhar na 35, chama para decolagem 5722. No 4, tá pronto para cópia? Afirma, pronto para cópia. 55 no 4. 55 no 4, vai de Salvador Aracaju, nível 190. Decola da pista 17 com curva pela esquerda, saída Puca, após Puca Jamo, após Jamo DCT até Aracaju. Controle 19.35, aciona 5404. Autorizado no 90 para Aracaju, a saída é a Puca, Puca Jamo, depois DCT. Para Aracaju, na Golf 677, decola da 17 com curva à esquerda e o transponder 5404 e o controle 10935. 355 no 4. 355 no 4, protegimento correto, reporte para o táxi. 55 no 4. Reportar para o táxi, 55 no 4. 55 no 4, correção, chame para puxa acionamento. É chamada para puxa acionamento. Três a bordo, poderia confirmar o indicativo de Campos? Charlie Papá. Sim, Charlie Papá, por gentileza, confirme somente a autonomia? 0630, grato a informação, Índia Tango Yankee, autorizado o táxi, chama intenção para ingresso, senhor. Copiado, senhor. Agora em contato com o controle, a subida árvore talvez não seja o melhor para o senhor. Provavelmente a Momo, aguarde só mais 10 segundos para decolar, senhor, para o controle confirmar. Aguardando a sua. Dois confirmado, Arbor Elefa, após o Fito, decolando da pista 35, a curva é à esquerda, senhor. Arbor Elefa, Fito, curva esquerda, 5732. Sim, senhor, a livre decolagem, pista 35, correção, vento de 020 graus, 05 nós, destino 0 no 4, web 5722. Livre decolagem 35, 0 no 4, 5732. Alfa Mike Zulu, cliente da Juliette, está no ideal de descida. Papapá, Alfa Mike Zulu, bom dia, tinha identificação, vem na fila de Bons para a chegada Bons, vê se mantenha o nível 050, o ajuste no 04. Chegada Bons, 04, Alfa Mike Zulu. Entendi, Tango Yankee, após a... O tráfego já passou, está autorizado o ingresso, chame na 17, pronto para decolagem. Alfa Mike Zulu, da presente voo e na PRO do NDB. Na PRO do NDB, Alfa Mike Zulu. 935. 935, controle, bom dia, 5032. Jet 5722 na escuta do controle. 5722, decolando sua escuta. 5722, contato radar na decolagem, passando 3.000 pés, submantém o nível 320, voa elefa da presente. Vai, mantém 320, voa elefa da presente, 5722. Papapá, Alfa Mike Zulu, desse mantenha 3.000 pés, o ajuste no 04. Já presente, voe no QD Mike 172 do NDB. QD Mike 172 para 3.000 no 04, Alfa Mike Zulu. Salvador, bom dia, Azul 4069, táxi aí, Lima. Azul 4069, autorizado táxi via Lima, Mike, Quebec, aposta a intenção da Quebec para ingresso da pista. Okay. Lima, direita, Mike, Quebec, para ingresso na pista, 4069. India Tango Yankee, decolado aos 43, chame controle em 119, decimal 35. 935, India Tango Yankee. Tony Salvador, bom dia, o papapá, Índia Tango Yankee, decolada na sua escuta. Papapá, Índia Tango Yankee, bom dia, contato radar na decolagem, submantenha nível 100, voe coral do presente. Presente coral. Jet 5722, submantenha o nível 320, chame Centro Recife em 126.0, alternando 28.8. Chama Recife 1260, alterna 288, subindo para o 320, objeto 5722. Papatango, aguarde um minuto para cópia. Foi Quebec para ingresso. 40-69. Azul 40-69, autorizado ingresso à pista para 197, reporte alinhado e pronto para decolagem. Autorizado ingresso, alinhamento 97, para dar a pronto, 40-69. É o papapá Índia Tango Yankee. Prossiga. Está presente, poderíamos aprovar a posição Dadna? Confirme a posição. Dadna, Delta Alpha, Delta November Alpha. Papa Alpha. Delta Alpha, Delta November Alpha. Fica no limite da terminal Porto Seguro. Aguarde, Índia Tango Yankee. Guardando. Papatango está pronto para cópia. Meu Papatango autorizado, Salvador, Vitória da Conquista. 4.500 pés, decola da 17, curva pela direita. Corredor Axé. Controle 119.35, aciona 5164. Papatango, aguarde, vou checar o transponder aqui. alinhado e pronto, 97, 4069. Azul 4069, autorizado decolar da 197, vento 040 graus, 03 nós, ajuste 104. Iniciando 97, 4069. Estão com controle. Índia Tang Yankee, negativo Padma, voo e coral inicialmente. Yankee, Tang Yankee. Confirme o pátio. Papatango, chame torre para acionamento e táxi. Um não note esse momento. Salvador, muito bom dia. Papatango, Romeu Papatango, para o treinamento táxi 44. Romeu Papatango, autorizado de treinamento, chama para o táxi. Camarada para o táxi, Tango. Azul 4069, decolar 250, chame controle agora em 119, decimal 35. 0935, 4069, obrigado. Confirma no 25? Afirmo. Papapá, Yankee, Tang Yankee, regra de voo modificada ao 0951, submantém o nível 125. Índia, Tang Yankee, submantém o 125. Salvador, bom dia, Azul 4069. Azul 4069, bom dia, contato radar na decolagem, submantém o nível 380, voa Ileda da presente, após Ileda Bridge. 380, Ileda, Ileda Bridge, 4069. Confirme o setor do voo. Romeu, Índia November Alpha, tá pronto pra cópia? Índia November Alpha autorizado Salvador, Salvador, decola da pista 17 com curva pela direita, pela esquerda, corredor forte, 1000 pés, aciona 0171, controle 199.35. Patango acionado, pronto para o táxi. Meu patango, autorizado táxi, aporte em ponto de espera para ingresso na pista. 1 na 7. Vai falar no ponto de espera da 1 na 7, vamos ver o patango. PLB, Índia November 1. November Alpha, chame o torre para o táxi acionamento. 1 na 8 desse momento. Controle Salvador, papapá, Alfa Mike Zulu, problema de cancelamento, descida para o altitude de tráfego para ingresso, circuito cabeceiro 97, Alfa Mike Zulu. Alfa Mike Zulu, regra de voo modificada ao 0953, descida para o altitude de tráfego, reporte visual com campo. Reportará Alfa Mike Zulu. Liberal, autorizado, adicionamento, chama para o táxi. Tango Yankee, confirme que está no 10 vias. Alô, Salvador, trip 55 no 4, para puxa e acionamento. 55 no 4, autorizado, puxa e acionamento, pátio 3. Trip 55 no 4, chama para o táxi. Chamada para o táxi, 55 no 4. Está mantendo a proa 234. E a proa ideal para a posição coral é a 220. Já está 14 graus à direita da posição coral. Estou voando com o Alção, Índia Tanguyang. Sente o meu botão, o senhor decola de imediato? Tem um traço nacional, um Charlie 208. O meu botão é autorizado a alinhar, decolar, pista no 7, vento 0, 30 graus, 02 nós. Salvador autoriza uma sinal direta da 97 para o Alfa Mike Zulu. Aguarde, Alfa Mike Zulu. Ciente, Alfa Mike Zulu. Zulu, prossiga condições visuais. Chame Torre Salvador, 198, decimal 6. 186, Alfa Mike Zulu. Torre Salvador, papapapa, Alfa Mike Zulu. Papapapa, Alfa Mike Zulu, continua a aproximação. Reporte na final. Baixada e travada. Portar na final, Alfa Mike Zulu, trem fixo.